Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. E está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa tem o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicações e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é André Viana e eu serei o seu apresentador de hoje. Ao meu lado esquerdo aqui, Gabriel Grigoli. Boa noite, Gabriel. Qual é o seu destaque da noite? Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes. Antes do meu destaque, eu tenho um recadinho aí para todos os nossos ouvintes. Lembrando que vocês podem nos ouvir pelos aplicativos. No iOS, você pode nos ouvir pelo aplicativo Mac News e no Android, TV Mackenzie. O meu destaque de hoje vai para o Corinthians, que empatou ontem com a Ponte Preta por 1-1 no Moisés Lucarelli. Foi um jogo que o Cássio falhou, o Luca comemorou bastante. Vamos falar bastante desse jogo, polêmico. Ao seu lado, Vitor Santos. Boa noite, qual é o seu destaque? Boa noite, Andrei. Boa noite, amigos da bancada. Eu tenho um destaque a fazer antes do meu destaque, que é para vocês curtirem a página do Arquibancada Mackenzie no Facebook. Entra lá, fica por dentro de tudo, tem live todo dia. E é isso. O meu destaque é para o Santos, que voltou a vencer ontem, né? E entrou na zona de classificação. Agora tem que ver se o Mirassol perde hoje ou se vai sair de novo, né? Tá difícil pro Santos, mas o Santos costuma dominar o Paulista, acho que dá pro Santos. Tarik, qual é o seu destaque? Boa noite. Boa noite, Andrei. Boa noite, amigos da bancada. Satisfação enorme sempre estar com vocês aqui, ainda mais numa segunda cinzentada como essa. Meu destaque vai pro Botafogo, que estreia na Libertadores amanhã, em casa, contra o Estudiantes de La Plata. Vamos lá, torcer pro Fogão ganhar. Jogo difícil, né? Muito difícil. Estudiantes, experiente, ganha Libertadores. Retorno do Verón. Verón vai jogar. Retorno do Verón. Jogaço. Vitor, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, Andrei. Boa noite, querido ouvinte. E boa noite, meus amigos da bancada. O meu destaque vai para o Chocolate Palmeirense, lá no Allianz Parque, contra o saudoso Tricolor, né? Golaço, Dudu, jogaço, né? Que jogador, né, Andrei? Joga muito. Jogadoraço. Tá. Mas a gente vai começar pelo arquirrival, vamos começar pelo Corinthians. Puxa o hino do Corinthians. Salve o Corinthians. O Timão empatou lá com a Ponte Preta em pleno Moisés Lucarelli. O que você achou do jogo, Gabriel? O jogo foi o Cássio falhou, o Luca comemorou bastante. O Corinthians não foi superior no jogo, né? Não. Pessoalmente, pra mim, eu acho que o jogo foi um jogo bem morno, bem chato. Foi um jogo bem difícil de acompanhar. O Corinthians não jogou bem, a Ponte veio determinada aí. Não sei se o fator... Eu não sei, com eles lá, mas de fora pra gente, assim, que tá assistindo, parecia muito que o fator Corinthians influenciou pro Luca, que é atleta do Corinthians e tá emprestado na Ponte Preta, pra dar um pouquinho mais de raça. E também do Pottker, o Pottker que... quase acabou pintando dentro do Corinthians, a negociação não deu certo, ele vai pro Internacional agora. Parecia que eles estavam mais determinados, com mais garra de vencer, e a Ponte Preta prevaleceu mesmo aí dentro de campo, e o Corinthians conseguiu arrancar um empate só no segundo tempo, com falha do Cássio na hora do gol. O Corinthians não jogou bem essa partida, não. Vamos falar a verdade, será que foi o especial do Luca ou o especial do Cássio? Porque vamos combinar, pelo amor de Deus, aquela bola não dá pra deixar. Não tem como um goleiro do nível do Cássio, que já foi de seleção brasileira, aceitar uma bola daquelas. Erro gravíssimo do goleiro. E o Luca nem bateu a falta tão bem assim, pô. No Corinthians o Luca nem cobrava a falta. A bola pingou ainda antes de entrar. Então, esse que dificultou muito o Cássio, porque a bola que vem no chão, ela vem do alto no chão, caindo muito rápido, ainda mais sem barreira, né? Ele até reclamou que ele colocou dois caras lá na barreira, os dois saíram. E é isso, entendeu? É uma bola muito difícil. Se ela viesse no alto, eu acho que ele pegava. Que parecia que a barreira tava brincando, né? De ficar na barreira. Porque Sim. O Cássio foi frango. Eu concordo com o Tarik, não foi mérito do Luca, porque ele não batia falta no Corinthians, ele não fazia nada. E aí vai lá, faz aquele gol de falta. mas eu acho que foi frango do Cássio, culpa da barreira, e o jogo foi péssimo. Mas o Cássio, de uns anos pra cá, ele vem desde 2015, talvez ele veio decaindo, né? Ele não vem numa crescente, também, né? Teve gente que falou que ele já não merecia mais seleção. Tarek, você acha que ele ainda tem espaço na seleção, que ele ainda é um grande goleiro pro Brasil? Olha, eu acredito que não, Andrei. O Cássio não me demonstra nenhuma segurança. Ele teve o auge da carreira no Mundial de Clubes, mas de lá para cá vem caindo de produção e já não merece mais nenhum lugar titular do Corinthians, na minha opinião. O que vocês acham? Eu acho que ele é um goleiro multidefesas. Assim, ele faz defesas fantásticas, mas não vive momentos, entendeu? Aquele jogo contra o Chelsea foi um jogo especial, teve o lance com o Diego Souza, o jogo na Vila Belmiro, também que, da campanha da Libertadores, mas são defesas, não são momentos dele. Ele que, inclusive, esses dias deu uma entrevista falando que almeja voltar à seleção, né? E ele acredita, ele falou que não viveu ainda o auge da carreira dele, né? Então ele tem que demonstrar ainda muito, porque ele vem caindo muito. O Walter, com certeza, hoje em dia é o titular do Corinthians, tá sofrendo com lesões, mas tem gente que pode roubar o lugar dele aí. O Kaique não é um ruim jogador, não. É menino ainda, mas quem sabe aí. É, os dois goleiros reservas atualmente são moleques, né? Vieram da base, e o Walter sofre com muitas lesões, né, Gabriel, como você disse. O Walter joga mais que ele. Com certeza. E o Cássio, pra ele voltar pra seleção, olha, vai ter que comer muito arroz e feijão e ralar muito, porque não consegue. Ah, é pífio demais. Quero saber de vocês, então, quem são os três goleiros da seleção brasileira pra vocês? Começa, Vitor. Tá, vamos lá. Vamos pelo Ederson, que tá jogando bem, tá numa boa fase. Agora os outros dois, né? É que o Groy que vinha, não era? O Groy. Só que pra mim não é goleiro de seleção, não. Eu acho que o Diego Alves poderia ir, porque o Valencia tá numa fase muito ruim, só que sem ele, e estar pior ainda, eu acho que o terceiro poderia ser algum goleiro mais experiente. Talvez um Fernando Praz, quem sabe? É, concordo em partes com o Vitor. Eu acho que o Jefferson, que tá machucado no Botafogo, tem muito potencial. Já foi goleiro de seleção e saiu quando se lesionou. Eu acho que uma das vagas é dele. Ah, mas faz tempo já, né, que ele se machucou. É difícil voltar na seleção em alto nível. Quanto tempo ele tá parado já? Ah, já uns dois anos já, né? Não, vai fazer uns 6 meses. Ele ficou parado desde o ano passado. O brasileiro, ele não jogou nenhum jogo ano passado. Não jogou. Vai ficar um ano e pouco já que ele tá parado, né? Ah, estourando vai dar um ano. Ainda não deu mais, não. Porque ele não jogou o Campeonato Brasileiro. E tá fora do começo da Libertadores desse ano. Foi um período que o Sidão se destacou. Mas ele é um baita goleiro. O Ederson, concordo também, eu acho que tem seu valor. E a outra vaga é difícil, eu não sou fã do Praz também. Eu acho que talvez o Diego Alves pudesse vestir bem essa camisa. Vitor. É complicado, né? Assim, eu tô com o Vitor também, eu acho que tem que levar o Ederson e o Diego Alves, que tem experiência europeia, isso conta muito. Agora, eu acho que essa terceira vaga, você tem que levar um goleiro mais experiente. Você não pode ficar também na mesmice de querer levar alguém do Brasil por levar, como ele tá fazendo com o Everton. Porque o Everton não joga. É complicado. Ele tá meio que retribuindo o que ele fez nas Olimpíadas, tudo, mas não, o cara não vai jogar. Só tá desfalcando o Atlético. Então, é meio complicado a terceira vaga. Eu fico com, não sei, o Vitor, quando voltar. É, pra mim, eu também concordo. Acho que Ederson e Diego Alves... O Diego pega muito, é aquele cara sensacional. Bater pênalti é quase... Não tenho certeza contra ele. O cara pega muito pênalti. E na terceira vaga é realmente difícil, mas eu vou de Muralha. É, pra mim o Diego e o Ederson quase unânimes, né? Eu acho que o terceiro, talvez pelo prazo, por agradecimento, talvez pela lesão que ele sofreu. Ah, mas são todos bons goleiros, qualquer um poderia ser titular, mas eu vi que ninguém citou o Alisson também, né? O Alisson que também não... A gente tem ele, esqueci dele. Eu acho ele bem fraco. Ele é reserva na Roma, né? É, a gente olha pro Alisson, lembra do Dunga, né? Não dá. É, não é muito recordação. E os frangos, né, que ele também levava, eram muito horríveis. Outra coisa que o Correa falou, é das crias da base do Corinthians ontem, fora o Cássio, a zaga inteira era composta no segundo tempo por jogadores da base. Guilherme Arana, Léo Santos, Pedro Henrique e Léo Príncipe. É, apesar de tudo isso, o Corinthians continua líder do seu grupo, ainda é líder do campeonato geral, e acho que pode ter sido apenas um escorregão, né? Mas, porém, acho que vai continuar, vai classificar e vai brigar pelo título paulista. Mas a gente falou bem do Corinthians, e vamos falar do Santos? Puxa o do Santos. Santos, agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão. O o Peixe goleou o São Bernardo com hat-trick do Bruno Henrique. Vitor, jogou bem, hein? Jogou bem, assim. Ele fez 3 gols em puro oportunismo, né? Foram dois de rebote, né? Um da trave e um do pênalti, e o terceiro gol no segundo pau. Mas assim, ele jogou bem, chamou o jogo pra ele, ali escapou muito bem pela esquerda, só em velocidade. E tem futuro, hein? Ele pediu a oportunidade e já entrou fazendo 3 gols, né? Então, tem futuro esse garoto. Mostrou que veio, né? No começo chegou, não tava muito... não tinha mostrado o investimento que ele veio do Wolfsburg, né? Isso, 14 milhões. Não tinha mostrado que tava valendo todo esse dinheiro. Agora conseguiu se destacar, 3 gols. O Santos tá voltando à forma antiga, né, de tá acostumado com vitória, tava numa fase ruim, agora o pessoal tá ficando mais saudável, né, voltando, o Renato voltou, o Pastor voltou também. Mas ontem foi só com reserva. Sim, sim, sim. Mas no geral, tô falando. Sim, sim. Mas ontem com o time reserva conseguiu mostrar trabalho e acho que o Santos tende só a crescer agora. E a verdade é que os jogadores reservas têm que aproveitar a oportunidade como essa para, como o Bruno Henrique, demonstrar o valor e buscar a vaga no time titular. Quem acompanhou a gente semana passada deve estar até esperando para dar uma cutucada. Que a gente falou mal do Bruno Henrique, que tinha custado 4 milhões de euros para os cofres do Santos, mas ontem resolveu, fez 3 gols. Inclusive o Dorival está estudando sobre a possível mudança de entrar o Bruno Henrique e o Hernandes no time titular na Libertadores, no lugar do Vitor Bueno e o Copete, que não vem tendo um desempenho muito satisfatório. Colocando aqui um quiz para vocês. Vocês não acham que foi só um lampejo dele nesse jogo? Porque, beleza, marcar 3 gols e 2, como o Vitor falou que foi de rebote, não foi? Um que você falou que foi isso, de rebote? Isso. Então, eu acredito que não seja, não, porque no Goiás ele ia bem. Tanto ele quanto o Eric, é que você tem que ver se eles vão jogar bem em time grande, né? O Eric não demonstrou ser um jogador de time grande até agora. Talvez o Bruno Henrique também não demonstre. Assim, eu não lembro muito da passagem dele na Alemanha, né? Não acompanho muito, não apareceu muito aqui no Brasil. Mas ele ficou muito marcado por um jogo que ele fez contra o Real Madrid, que o Wolfsburg quase eliminou o Real Madrid, né? Nas quartas da Champions. Jogaço. E assim, ele jogou bem, deu até assistência naquele jogo. Então, eu acho que ele consegue chamar a responsabilidade num jogo grande, em time grande. Eu acho que um atleta que é profissional e tá de titular num time grande como era o Wolfsburg, não é por acaso, né? É que o moleque sabe jogar bola realmente, tá se adaptando de volta ao futebol brasileiro, acho que isso demora um tempinho mesmo, mas acho que ele tem tudo pra, quem sabe, roubar a vaga de titular aí no time do Santos. O Santos jogou com o time reserva, né, e tá se preparando pra Libertadores, que tem Libertadores e tá poupando os principais jogadores, já que os jogadores iam de lesão. Vitor, o Santos é muito diferente que os jogadores titulares, é um time muito mais forte mesmo, ou os jogadores reserva estão mostrando potencial? Assim, o time titular, ele já é conhecido, né? Todo mundo sabe a escalação de cabo a rabo e ele passa até uma impressão de ser um time já previsível. Os caras sabem o que vão fazer, o Vitor Ferraz vai passar nas costas, o Zeca vai cortar pro meio, vai bater, o Lucasinho vai procurar o Ricardo Oliveira em profundidade. Então, quando chega o time novo, o pessoal não conhece muito bem e, aliás, ó, muita gente queimou a língua ontem porque Longini jogou muito. O Leandro Donizete, que a gente falou mal dele aqui, que não tava jogando bem, jogou muito também. E é isso, entendeu? Mas jogador, o time titular que você citou, só jogadores aço também, né? Vitor Ferraz, Zeca, Lucas Lima, Vitor Bueno, só jogadores aço. Vitor Bueno, pra mim, que destaque do Santos absoluto ano passado. Esse ano, pra mim, continua sendo destaque. Tá mandando ver, né? O Vitor Bueno tá bom. Nossa, joga muito. Tá merecendo até... Eu acho que ele tem 20 anos. É isso. Pô, merecia uma seleçãozinha sub-20, né? Aquela coisa pra ganhar mais experiência. E no meu ver, o Donizete, eu achei ele muito caneludo, cara. Não Mas dá. Jogou bem ontem, jogou bem. Ele conseguiu desarmar no meio campo sem fazer falta. Okay. E, se não me engano, no segundo gol do Santos, ele coloca a bola em profundidade pro Bruno Henrique, sofreu o pênalti. Então... Então é por isso que choveu ontem, queimou, né? A língua de todo mundo. Pelo amor de Deus. E vamos dar uma moral aqui pro Dorival também, que a gente critica direto o desempenho da zaga do Santos. Mas tem muita gente machucada. Com o Kleber fora novamente... no último jogo, o Santos teve a quinta dupla de zaga diferente da temporada. Ou seja, não tem tempo para os zagueiros estarem atuando junto e se entrosarem, se conhecerem. Fica complicado para a gente criticar o treinador. Isso tem sido o maior problema do Santos, na minha opinião, né? A zaga não tem conseguido uma consistência, sempre muda alguém, improvisa o Yuri, que é volante na zaga. O Kleber não está jogando bem, chegou muito mal. Acho que o Santos ainda tem que se preparar um pouco, contar com a sorte do pessoal estar saudável para quinta-feira enfrentar o The Strongest de igual para igual, ou até melhor, porque o Santos tem mais time que o The Strongest. Mas, tem que esperar a volta do Gustavo Henrique, né? Que eu acho um bom zagueiro. É, um dos melhores do Brasil, acho, atualmente, talvez. O David Braz, que eu também não sou muito fã do futebol dele, mas ele faz falta. Mas né? Ele faz falta, porque joga com o Yuri na zaga, por exemplo. O Yuri. Coitado do não Yuri. Não consegue, né, fazer a função. O Yuri é um bom jogador. Querendo ou não, o David Braz, ele cresceu muito. Desde que o time começou a ser mais competitivo. Tem uma relação, né, boa com a torcida, né? A torcida também gosta dele. Também. Desde que ele começou a ser mais competitivo em 2015, chegando em final, brigando lá em cima, o David Braz cresceu muito. Ele, em jogo decisivo, ele não sei, ele dá a vida, dá o sangue lá, que é o que o zagueiro precisa, né? Lógico, com inteligência, lembrando do Vitor Hugo, calma aí. E você... Então, pra mim, o David Braz, ele também é um pouco caneludo. Só que como vocês disseram, a emoção que ele tem com a torcida, o espírito que ele tem com a torcida, faz ele crescer em jogos importantes, e por isso que ele faz falta e é o xerife, né? Ele tem um perfilzão de capitão, né? Sim, ele grita, sim. Ele cobra. E só um PS, eu acho que todas as zagas dos times paulistas, tirando a do Palmeiras, são um tanto quanto fracas. É só salva um ou dois jogadores, mas a zaga completa é um pouco falha. Ah, do eu ponto não, de vista. Não concordo. Eu discordo um pouquinho. Eu também acho que a zaga do São Paulo, em nome, é uma baita zaga. O Caio é um baita zagueiro. O Michael é um bom zagueiro também. O problema é os reservas, que então, o Douglas, que a gente viu contra o Palmeiras. Mas todas as áreas, aí só a do Palmeiras que prevalece. Sim, as outras é complicado. Pra mim, o Arana é bom. Bem. O Corinthians tem um baita sistema defensivo. É bom, mas o resto. Desculpa, Fagner também é bom, mas a dupla de zaga... Ah, mas eles estão bem entrosados. Acho que o Carille herdou isso do Tite, né? Conseguiu manter um bom sistema defensivo. E eles estão sem tomar gol um tempinho já, quer dizer, tirando ontem. Foram 5 gols na temporada, acho, né? Eles estão muito bem, a zaga é muito boa. E aproveitando que a gente tá falando de Santos, né? Queria mandar um beijo especial pra nossa professora. Que é isso. Lenise Vilaça, né? Santista roxa. Grande beijo, professora. Professora Santista. Será que ela tá empolgada com o time não, dela? Não, dizem as lendas que tá acompanhando a gente aqui hoje pra ver o se quê? A gente tá direitinho. Esperamos que sim, hein? Acho que ela tá empolgada com o time dela, né? Empolgou? Empolgou o Santos. Ah, deveria estar, né? Ah, o Santos vem de dois belos anos, né? Tá indo bem, 2014, tá indo bem. 2015. Mas tá bem o Santos. Com o Dorival ali, ajusta certinho. Não, o que foi uma sacanagem o Dorival ficar em risco de cair, né? Ah, não. Isso foi, concordo com você. E quando perguntado ontem, né, se ele poderia sair, encheu o saco disso, não aguento mais falar disso, você vai sair do Santos? Ele sair por conta própria, ele falou que não. Ele falou que não pensa nisso e quer cumprir o contrato até o final. Vamos ver, né? Mas pra diretor, né, você perde 4 jogos, nossa, já é motivo de demissão. E quem vai substituir o Dorival no Santos à altura? Não, o Dorival, acho que atuando no Brasil, deve ser o melhor técnico do Brasil, né? Porque o Cuca não tá atuando. Então, atualmente? A gente tá na seleção, E a cara do Santos, ele, né? Não, ele é muito identificado. E dizem que é um dos motivos, né, pra ele estar no Santos ainda. Porque não acharam ninguém à altura bom o bastante pra substituir ele. Então, foram deixando ele. No mercado, sim, mas não pode demitir de jeito nenhum. Pra mim, ele tem que ficar lá. Baita técnico. Você vai pôr o Vanderlei de novo? Respeita o currículo do Vanderlei. Mas se demitir ele, né? O maior Santos técnico pode... que o Brasil teve nos o últimos projeto 40 é passado. Anos, mas você tem que respeitar o tempo. Hoje você tem o Tite, que é muito melhor, você tem um Cuca, que é melhor, você tem um Dorival. Tem vários técnicos que são acima do Vanderlei Luxemburgo. Até o tempo do Muricy já passou, né? Então, por que o Vanderlei não pode passar? Mas o Muricy parou por meio que força, né? Não... Também, coitado, também. Foi... Tudo. O do Vanderlei já passou faz muitos anos. Muitos anos mesmo. É porque ele inova. Ele que cria as coisas. É. Do nada ele fala que ele cria. O Guardiola copiou ele. O resto é marketing. O Guardiola... mas se você for pensar, o Vanderlei Luxemburgo realmente inovou o futebol nos anos 90, né? Os anos 90 não era um futebol como era na época, montou uma máquina chamada Palmeiras. E ele Palmeiras, comandou o Real Madrid também, né? Tem status pra isso. Há muito menos. Tempo atrás, com né? Um belo espanhol. Então, há muito tempo com aquele atrás aquele espanhol mesmo. Monstruoso dele. E tirava o Ronaldo, né? Pra colocar na reserva, aí é ele comandou os Galácticos. Pois é. Mas a gente já falou bastante do Santos, né? Vamos mudar de time, vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras venceu o Choque Rei. Vitor Correa, fale da atuação do Palmeiras. Olha, Andrei, a palavra que define isso é chocolate, né? Chocolate? É aquele bolo com uma coberturazinha e no final, uma cereja, né? Com os frangos do Denis, porque, desculpa, não... É sem comentários. Peraí, você falou cobertura? Não, não, ó. É o bolo. É a cobertura. Boa, gostei. A cobertura, a cerejinha. Só que assim, o Denis aprendeu bem, né, com o Rogério Ceni, né? Não, porque mas é umas duas coberturas. Oi? Não, mas... O aluno vai superar o professor ainda. É sempre. Falando do jogo em si, o mestre. O Palmeiras foi muito superior ao São Paulo? Você acha que o Palmeiras dominou completamente o jogo ou o São Paulo mostrou que ainda ia atacar? Então, colocando a parte que eu falei da zaga, no meu ver, você colocar Lugano pra enfrentar Borja, Guerra, é querer chamar gol, porque ele é um símbolo. É um símbolo, mas pra mim, jogando, tem muito melhores. Pode colocar até um menino novo da base, se daria melhor que o Lugano naquele jogo, porque ele é muito lento, os atacantes são muito rápidos, e eu acho que ele teve... Não ele, mas a zaga no último gol, não colocando a culpa toda no Denis, a zaga também deu um bolo ali, aí sobrou pro Borja, conseguiu fazer o gol, né? Então, foi um primeiro tempo de sem muita ação, né? Foi muita posse de bola do São Paulo, não finalizou muito pro gol, e aí foi complicado. Quando saiu o gol no final, que foi uma ocasião, né? Aquele gol do Dudu, o São Paulo tem que se abrir mais no segundo tempo, e aí se mostra o time que toma muitos gols, e aí abriu a porteira do Palmeiras. O Palmeiras fez 2-3, até com facilidade, né? Perdendo muitos gols e massacrou o São Paulo realmente. É, e só uma correção, o Lugano não jogou isso. Uma errata. É, uma errata, desculpe-me, querido Douglas, ouvinte. Né? Acho que uma diferença grande que a gente pôde analisar no jogo são as duas diferentes tipos de visões dos treinadores. O Eduardo planejou o time do Palmeiras para jogar contra o São Paulo. Analisou as características do time do São Paulo e falou, vou montar meu time com essa formação para encaixar exatamente contra esse esquema. Já o São Paulo não, o São Paulo tenta manter sua identidade. Não procura mudar a formação tática de acordo com o adversário. E nesse duelo dos treinadores, pelo que a gente pôde observar, o Eduardo Batista levou vantagem. É, e deu para ver que foi realmente isso que o Vitor falou. O primeiro tempo foi um primeiro tempo um pouco lento, até que o Dudu pegou aquela bola aos 46 e... Que golaço. Que golaço. E é legal falar que o pessoal pode falar, o Dudu deu sorte e tal. Tanto que ele deu uma entrevista depois e ele falou que percebeu que o Denis estava jogando mais adiantado. E ele tinha certeza que quando ele tivesse uma oportunidade, ele ia pegar a bola e ia bater direto, sem ter medo. Assim, o jeito que ele bateu na bola não tem sorte, né? Ele pegou muito bem. Três dedos, ele pegou muito bem. Aliás, se ele bate sem os três dedos, né? A bola vai reto e aí chega pro Denis. Assim, ele bateu tirando do Denis. A bola morre até na lateral da rede. Mas isso ocorre porque acho que o São Paulo quer jogar com o goleiro como se fosse um líbero, né? Coisa que o Rogério cobra, né, do goleiro. O Rogério cobra. O problema é que se você tiver um jogador no outro time que bate bem na bola, vai achar. O Robinho no outro jogo achou duas... No outro ano achou duas vezes o mesmo lance. E a curiosidade é que foi o primeiro gol de fora da área da carreira do Dudu. Que gol? Não, por incrível que pareça, é uma coisa difícil. Um ponta de lança, não ter tantos gols fora da área da carreira. É que a característica dele acho que nem chega a ser o chute de longe, né? A característica dele é o arranque, mas drible, o passe, assistência. Né? De fora da área? Fora da área. Cara, ele que falou. Mas esse ano ele tá fazendo um baita ano. Eu acho, na minha opinião, que esse ano ele tá sendo o melhor jogador de futebol brasileiro na temporada por enquanto. São 21 gols do Palmeiras e 11 participações dele. É um baita jogador. E a seleção, Andrei? Eu acredito que... Não pra ser titular. Não. Longe disso. Porque até aí você tem Neymar, tem Douglas Costa, tem William, muito jogador. É isso, a concorrência também. Mas é muito eu acho grande, que, né? Tipo, ele pode ter uma vaguinha ali pra estar no elenco. Também acho. Mais uma moral pro Eduardo Batista, o Dudu também comentou na saída de campo que desde o término do jogo da Libertadores, todos os jogadores foram recebendo vídeos do time do São Paulo, alertando cada jogador sobre as posições, as variações do time do São Paulo. Um destaque interessante também. E esse ponto é importante, né? Porque o Rogério, ele quis ignorar o outro time pensando mais no dele. Foi até um erro que o... Não vou comparar ele com o Felipão, de 2014, mas o Felipão não ligou muito pra Alemanha. Falou, vou jogar aqui, tô no Brasil, vou fazer meu jeito. Acabou dando no que deu, né? É, e é legal falar do Eduardo também, como ele vibrou ontem, né? Com os gols. Tirou o peso das costas. Foi, parecia isso mesmo, né? Todas as críticas saíram naquele momento. Que ele virava pra torcida, ele batia no peito e faltou tirar a camiseta. Era um jogo muito importante pra ele, né? Perdesse esse jogo ia ficar muito pressionado. Mas as críticas acho que não foram merecidas, né? As críticas, porque eu acho que na Libertadores eu acho que ele acertou. Também concordo com você. Quem joga Libertadores sabe, a gente não jogou, obviamente, mas quem joga Libertadores sabe que jogar Libertadores é difícil. Empatar fora de casa com um a menos, 70 minutos de jogo, é um resultado muito bom. Então, eu faço a seguinte comparação. Eu não tô comparando o time nem o elenco. Eu tô comparando a situação. O Real Madrid, quando teve os Galácticos, tinha os melhores nas posições. o Palmeiras tem na América. Os melhores entre aspas, mas em cada posição são jogadores que sobressaem do que os outros clubes. Então, assim, não pode ser culpa só do treinador. Porque você tem Mina, você tem Borja, você tem Jean, você tem Zé Roberto, Moisés, cara, Tite, Guerra, William. Então a culpa não foi dele pelas derrotas passadas e nem pelo empate da Libertadores. Essa pressão também vem, na minha visão, sobre a torcida ficar um pouco mal acostumada no bom sentido. Algo que o Corinthians sofreu um pouco quando foi campeão da Libertadores, Mundial. O Palmeiras vem numa crescente muito grande. Foi campeão brasileiro com a Copa do Brasil. Depois foi campeão brasileiro. Então a torcida quer o resultado, quer estar sempre em cima. E quando trocou do nada pro Eduardo e ele não teve um começo muito bom, porque é normal, começo de trabalho, a torcida já começou a cobrar bastante, porque quer manter o alto nível. E isso é normal. Mas eu acho que ele tá conseguindo superar a expectativa e tá mostrando que é um bom treinador, sim. E a atuação do Thiago Santos, o que vocês acharam? É nesse ponto que eu queria tocar. Que partida sensacional. 7 desarmes do jogador em campo. E assim, a gente criticou ele muito também durante a semana. Foi só pouco, filho. Mas mesmo que ele tenha atuado bem, a tendência é que ele saia pro jogo pra próxima partida na Libertadores. Porque a tendência é o Palmeiras jogar só com o volante, o Felipe Melo, pra deixar o time mais solto, pra criar. Que eu acho a forma correta, né? É do Palmeiras jogar. E pra mim foi um lampejo, viu, gente? Desculpa, mas pra mim foi um jogo à parte que ele fez. Espero continuar assim, porque aí ajuda o Palmeiras e na carreira dele mesmo, né? Mas se não continuar, paciência. Será que ele não jogou tão bem assim pela falta do Cueva no outro time? Entendeu? É, isso é um ponto. Um armador. Cueva, porque ele tinha que marcar o Cícero. O Cícero não tem tanta chegada assim. Mas pra quem acompanha os jogos do Palmeiras, você vai ver que o Thiago Santos, em questão de marcação, ele sempre foi um bom marcador. Ele, na Série B, acho que 2015, ele foi o maior desarmador. Ele é um bom marcador. O problema dele é que ele não sabe sair com a bola no pé. A bola no pé dele queima. Essa é a diferença pra ele do Felipe Melo. E hoje em dia faz falta, hein? Precisa treinar, bola, né, gente? É, então. Meu, e o Tietchan voltou nesse jogo. Saída de bola do Palmeiras foi outra. Que jogador, né? E que voltou fazendo gol. Que jogador. É único. Hoje o Tietchan, pra mim, é o melhor volante do Brasil também, disparado. Será que é seleção também? É reserva? Eu acho que é. No futuro. Eu não diria melhor volante. Eu achei melhor que o Fernandinho. Candidato, mas eu diria um dos melhores meio-campistas, porque ele não fica só atrás, ele tem muita chegada também, o passe dele é muito bom. Ele não cansa, é um motorzinho. A função dele, acho que no Brasil ninguém faz, é que ele pega a bola e roda o campo inteiro, o jogo inteiro, 90 minutos. É mais ou menos o que o Renato Augusto fez no começo, né, no Corinthians. Até mesmo o Elias, né? Chega bastante na área. Que o Elias hoje em dia tá apagado. Tá uma tiriça, né? E o Renato Augusto, mesmo na China, ainda é um jogador do mais alto nível possível. Ele é muito bom. Mas é China, né? Mas o Renato Augusto. Eu vou lá e jogo bem na China. Será? Também. Dudu, que fez 27 gols na passagem até agora pelo Palmeiras, 14 gols no Allianz e 7 em clássicos. Também está se tornando o homem clássico, como o Rafael Marques igualou a marca de 7 gols. O Dudu tem que falar como esse cara joga a bola. Ele joga muita bola e ele vem crescendo muito desde que ele chegou do Grêmio no Palmeiras. Já chegou bem, numa forma boa, mas ele tem crescido muito e ele tem se tornado um jogador muito bom. De nível de seleção, sim, é um cara que tem que estar lá. Ele é aquele jogador que trabalha na corda bamba, né? Assim, a personalidade dele ajuda muito, o estilo de jogo dele, ele cresce pra cima dos adversários, ele chama a responsabilidade, mas também pode ter aquele que a mais que faça ele perder a cabeça. Ele errar uma jogada por preciosismo. Ah, mas faz tempo que não tem isso, né? Achei uma jogada do Cuca, isso, da faixa de capitão pra ele. Isso. Uma porque psicóloga também, a gente tava discutindo também, né? Isso, acho que outro dia, que tem jogador que não precisa da faixa de capitão pra brilhar. Tipo, você acha que o Zé Roberto, o Praz, precisam da faixa? Não precisam, eles sabem que eles são líderes. Agora o Dudu mexe com o psicológico dele, eu acho que é um diferencial isso aí. É o que o Vitor falou, se ele manter a sua pressão, né, baixa, ele consegue jogar bem e ser decisivo em clássico, porque pra mim, com a faixa de capitão, ele é a cara do Palmeiras. Ele virou, sei lá, vai uma comparação, o Pique Barcelona. Ele virou o Neymar do Barcelona, assim. Ele vai lá, ele decide, ele dá a passe, ele cruza. E pior que todo jogo, por mais que o Palmeiras não jogue bem, ele joga bem. Contra o Corinthians foi assim também. A faixa dele é quase que um agrado, né, pra ele. É um amuleto, né? Amaciar o ego dele, tudo. Agora a gente falou bastante do Palmeiras. Vamos falar do outro lado do clássico? Vamos falar do São Paulo? Puxa o hino. O tricolor paulista foi derrotado pelo Palmeiras, como a gente havia falado. E o Cueva fez muita falta, não fez, Tarik? Muita falta pro time. É, o jogador de criação, o diferencial do elenco. E não tem como. A gente até tinha anunciado que ele seria titular, iria jogar o jogo, mas acabou não ocorrendo. E aí faz muita falta pro São Paulo. Um dos fatores que ajudaram o Palmeiras a conseguir a vitória, sem dúvida. É, o Cueva, que se a gente falava que o Dudu tá em uma fase excelente, o Cueva ao lado dele também tá jogando demais. É um dos artilheiros do Paulista, tá muito bem. É, ele fez uma falta tremenda ontem pro São Paulo. O São Paulo não tinha jogada para criar, não tinha como sair com a bola. Foi um time bem apático, mal chegava no ataque do Palmeiras. É, a gente criticou bastante também o Denis, mas é, o primeiro gol e o terceiro com certeza foram culpa dele. É, totalmente errado. A primeira, claro que a primeira deve ter sido orientação, joga mais à frente. E a terceira foi... O Rogério até entendeu, né? Deu um abraço e falou... Só bateu nas costas, tudo bem. O terceiro foi uma lambança gigantesca, mas o segundo gol, o gol do Tietchan, cara, não tinha como se pegar aquela bola. O Denis é um assunto polêmico, né? Porque, assim, o primeiro gol teve o aval do Rogério pra ele ficar lá, só que eu acho que aquele achou que tinha sido falta no Buffarini. É, eu vi ele reclamando. Aí o Dudu chutou e tava muito adiantado. O segundo gol, méritos para o Tietchan, golaço. Só que o jeito que ele pulou na bola... Ele só pulou atrasado. Então, parecia aqueles goleiros aposentados, né? Só esticou o bracinho. Então, só... E o terceiro, borra neles, né? Digamos assim. O segundo gol que foi o gol do Tietchan, essa bola que bate na trave é muito difícil. Só se ele tiver adiantado, né? Pra pegar essa bola. E ela foi muito forte também. Eu não culpo tanto ele nesse gol. Não, é que o jeito que ele caiu, Vitor, parecia muito mole, sabe? Parecia que ele não queria pular. O gol... Ah, Tietchan, faz o gol. Eu não vou pular, né? Foi mais ou menos isso. Com o Sidão machucado e o Denis embaixo também. Tendência é que o Renan Ribeiro agora ganhe oportunidade pelo Rogério. Começo de carreira surgiu muito bem. Era uma das jovens promessas pro gol. Cogitavam até em seleção brasileira. Ele era jogador de seleção de base. E agora vai ter a chance de novo de demonstrar o valor dele. Aproveita que os outros goleiros estão em baixa. Com certeza vai ter um mínimo de paciência da torcida, só deles não estarem vendo o Denis em campo. É, o Denis e o Sidão não vendo bem, mas além deles, o problema foi que o ataque do São Paulo não foi bem. E não sei se vocês viram, mas o Prato quebrou o nariz numa dividida com o Vitor Hugo. Que lance feio. Deu dó do Prato. Aliás, mais uma vítima do Vitor Hugo, né? Já deu cotovelada em um. E o que tá acontecendo? Uma vítima, Vitor? Foi expulso por uma cabeçada, né? No mas isso, eu acho que isso aí não dá pra ver maldade no lance. Será? Desse. Será? Né? Ó, eu por vi que o lance. Não, André? Ele quebrou mas o nariz. Mas o Prato cara, que cabeceou o nariz dele. Cadê o René Simões? Bateu o nariz nele. Eu vi o lance. Estamos criando um monstro. A bola tava muito longe dele, a hora que ele cabeceou realmente o Prato, né? Então, é assim, não vou falar que ele é um monstro, que ele tem que ser punido, mas. Tem que ter mais calma. O Vitor Hugo é um cara tão gente boa nas entrevistas, pô. E você conhece ele? Não, nas entrevistas. Ah, tem meu amigo. O Prato que é a definição de raça, né? O que esse cara se doa em campo, se dedica, jogou com o nariz quebrado grande parte do jogo, dando pontapé, dividindo com o zagueiro. Um jogador que se empenha demais dentro de campo. Até por isso que virou ídolo rápido da torcida do São Paulo. Mas é uma característica muito marcante, né? Dos jogadores argentinos, né? É uma coisa que tem faltando hoje em dia. Jogador raçudo. Eu acho que o Borja também tem um estilo bem assim, né? Tanto que o último gol foi nesse estilo. Foi. Na raça total, chegando. Ele chegou e... É que o Borja, ele é mais técnico, né? O Prato é aquela luta, mas ele é fazedor de gols com classe, né? Você não vê aquele centroavante que a bola sobra, chuta de canela, aí a bola vai no cantinho e faz o gol. Não, ele quer fazer isso. Ele é o camisa 9 e eu queria ter ele no meu time, viu? Só vou falar com o meu time. Somos dois. Prato é um baita. Eu acho que ele daria muito bem nesse time. Eu também, viu? Estamos pensando. Eu acho que o Casinho poderia sair fora. Mas vocês acham que revelou o time. O meu. Ô, louco. Mas vocês acham honestidade. Vocês acham que o Prato não se deu tão bem porque ele encontrou o Mina na frente dele? Olha, eu acho que não. O Prato, eu ia falar disso, que o Prato é um jogador que você olha pra ele, você imagina, nossa, esse cara aí vai ficar parado na área e não vai fazer nada. E esse cara, ele é o cara que busca mais bola que muito meio campo. Mas o Mina tem muito mérito, com certeza. Mas eu acho que o Prato só não tava num dia dele. Eu acho que também tem muita parte do Cueva, né? Tocando de novo nessa tecla, que a bola não chega pra ele. Não chegou. Pô, o Prato, ele é um grande jogador, claro, mas a bola precisa chegar pra ele. O Luiz Araújo, né, não tem esse estilo de carregar a bola até ele. E faltou isso, ele deu muita raça, tem até o lance dele que dá um carrinho na pequena área do São Paulo, e tira a bola, inclusive, e é um jogador muito bom, gosto muito. E esse lance que o Vitor destacou, ele já tava com o nariz fraturado. Sim, foi no segundo tempo. Isso que eu ia falar, não dá pra esquecer disso também, a atuação do jogador não foi grande coisa, mas o jogador jogou com o nariz quebrado, grande parte do jogo. O Prato, que disputou até agora 5 jogos pelo São Paulo, fez 4 gols e deu uma assistência. Agora, sem ele na próxima partida, provavelmente volta o Gilberto. Gibagol. Artilheiro no ano. Gibagol. Gibagol. Joga muita bola. Meu Deus do céu. O cara tá jogando muita bola. É, ele começou daqui a pouco mal vai pra caramba, aí agora tá jogando já bem ele, né? É, ele foi, voltou, foi, Chaves? Voltou. Chaves, né? Ou Gibagol? Chaves. Ah, não, não. Giba. Chaves. Só o tá tempo de Chaves não dá. Né? Chaves tá na Vila. O Prato, você falou que ele... o Prato, você falou que ele... Agora que ele jogou 5 jogos e fez 4 gols. Isso é uma média incrível, cara. Pra um jogador que foi pro futebol, é diferente. E já é praticamente ídolo, né? Porque ele é melhor que o Chaves e o Gilberto junto, né? Juntos. Por mais que seja Giba, o único Giba bom é aquele do vôlei. Esse aí é ruim, né? Que já se aposentou. Que já é. Diga-se de passagem. E dos gols dele foram todos de cabeça, né? Todos de cabeça. Todos de cabeça. Mas ele sabe chutar bem. Especialidade bem, ou falta de recurso, hein? É, especialidade. Picado. O ataque do São Paulo, cruzamento na área, meu. E você falou do Mina, eu acho ele um excelente zagueiro, mas eu acho que não foi a culpa dele do Prato ter ido mal, né, digamos assim. É como eu concordo com o Gabriel, não era o dia dele. Como era o dia do Tietê, por exemplo. Vamos. Ah, o Tietê começou meio sem ritmo por causa da lesão dele, mas... Normal. Voltou e... mas o chute dele foi muito ótimo, bem. Foi excelente, cara. Foi milimetricamente calculado, digamos assim. Foi muito bom. É, o São Paulo tem Copa do Brasil no meio da semana, né? Vocês acham que devia poupar o time? Já foi 3-1 contra o ABC, dificilmente o ABC... Eu acho que não, porque é um jogo muito complicado ainda, porque 2-0 do ABC. É claro que o São Paulo é um time que faz muitos gols, né? Inclusive sábado, foi o primeiro jogo que ele não fez gol no ano. Mas eu acho que não dá pra brincar ainda não. Tem que ir com o time principal, porque é o jogo da vida, né? E sem Prato, fica a dúvida do retorno do Cueva, mas acho pouco provável. Mas uma grande dificuldade pro Rogério Ceni se virar e corrigir esse time. E o problema do São Paulo, acho que também não tem que poupar, mas o único problema é que é um time que faz muito gol, mas um time que toma muito gol também, né? Então tem que ficar atento. Mas acho que é tudo questão de encaixar o sistema defensivo, né? O Rodrigo Caio tá jogando sozinho, né? Coitado desse menino. Ele podia ir pra um clube da Europa, sei lá, ganha dinheiro, joga bem. É que do jeito que o São Paulo tá, acho que a exposição dele também não deve estar muito boa, né? É, então. Ele é o diferencial. O jogador ficar aqui no Brasil um tempinho, ele fez bem ficar. Ele pode ir pra Europa, ele tem bola pra jogar. Quantos em qualquer anos ele time. Tem? 22, 21, ele jogou as Olimpíadas, ele foi pro Olimpíada. Ali, 22, 23. É, ele tem cara de jogar na Itália. Eu não sei porquê, mas eu olho pra ele e vejo sim. Ele no Milan. Vai pra Juventus. Não, não. É. O Milan tá Juventus, vai pra Juventus. O Lienko vai pra Juventus. É, realmente, ele é um baita jogador. Já falamos bastante do São Paulo, a gente vai pra um rápido intervalo, não sai daí, a gente já volta. Rádio Mackenzie. Acesse o portal da Universidade Presbiteriana Mackenzie. www.mackenzie.com.br. Universidade Presbiteriana Mackenzie, um mundo para você. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta para a segunda parte do Arquibancada Mackenzie. E vamos começar esse segundo bloco falando de Libertadores? Puxa a vinheta! O Botafogo enfrenta o Estudiantes de La Plata. Tarik, qual é do jogo? Como que vai ser esse jogo? Olha, vou confessar que só de escutar essa vinhetinha da Libertadores chega a arrepiar aqui. Botafoguense? Botafoguense, admito. Vou estar amanhã fazendo uma transmissão pra rádio. Sincero. Clubismo aqui na rádio, que isso? Tá liberado. Hoje à noite tô indo pra lá e amanhã vou participar da rádio diretamente ao do estádio. Ao vivo. Dar uns pitacos. Botafogo pega o Estudiantes amanhã pelo primeiro jogo do grupo. Botafogo teve dificuldade para passar para a fase de grupos, mas conseguiu deixar dois adversários dificílimos para trás. O Olímpia, campeão renomado, é conhecido como Rei de Copas na Libertadores, e também deixou para trás o Colo-Colo do Chile, outro time muito difícil, cascudo. Agora o Botafogo precisa mostrar para que veio na competição. O Camilo sentiu no último jogo, mas não é desfalque, vai para o jogo. E o Botafogo precisa procurar encaixar esses dois jogadores, Camilo e Montilho, que ainda não estão se encontrando em campo. O que vocês acham? Que dá pra casar esse meio de campo? Ah, é muito difícil, né? Você tem dois jogadores de muita criatividade e aí tem que se acertar, né? Quem vai pegar a bola, quem vai armar mais o time. E é complicado ver quem marca também, né? Porque eles não têm essa personalidade de... Não que tenha essa personalidade, mas não tem essa característica de marcar muito. E é difícil, né? Você jogar uma Libertadores com um time muito ofensivo, todo mundo já sabe que é muito pegado. Mas acho que com o tempo dá pra ajeitar isso aí. É, o Corinthians... tá fazendo isso agora, não que eu diga que o Rodriguinho é o... meu Deus, que meio campo. Nota 7,5. Mas ele é um armador e o Jadson também é armador. E os caras estão conseguindo se entrosar agora, estão jogando bem. Então acho que da qualidade que tem o Camilo e o Montijo, que são muito bons, são bem acima da média, eu acho que o Botafogo só tende a crescer com os dois em campo jogando juntos. Eu não sei vocês, mas a minha ideia de futebol é quem é bom tem que jogar junto. Então eu não escolho entre Camila, não escolho entre Montijo, eu coloco os dois pra jogar e dou um jeito. Eu tava assistindo um programa de televisão e o Felipe, ex-jogador do Vasco, falou que a diferencial do Luxemburgo para os outros técnicos é que o Luxemburgo não tentava ajudar os jogadores a entrar no esquema dele. Ele encaixava todos em campo. Ele procurava colocar um num lado, outro no outro, para poder jogar todo mundo junto. Acho que tá faltando técnico no Brasil que tenha a capacidade de fazer isso. Com certeza. E eles são jogadores nota 10... Só que um vai ter que voltar para se sacrificar, né? Para marcar um pouco. Porém, se você colocar um volante de consistência que não passe muito, né, pro ataque, os dois, poxa, vão dar uma qualidade que o Botafogo precisa para vencer o Estudiantes, né? É aquilo, eu concordo que quem é bom tem que jogar tudo. Mas assim, quando você tem dois caras que são muito bons na frente, você tem que ter dois volantes que marquem muito. Você tem que ter um Rincón, como ele tinha no Corinthians, entendeu? Você tem que ter não lembro, o Martinez, talvez, um no Palmeiras. O Ralf não jogou com o Luxemburgo. Pierre no Palmeiras. Não, mas mas isso que eu tô falando é da época de ouro do Palmeiras, né? Nos anos 90, que ele pegava jogadores tipo Djalminha, Rivaldo, fraco. Encaixava os caras pra jogar junto. Joga nada, né? Só fraco. É que você pode até comparar, assim, mais pro presente, né? Com Cleiton Xavier e Diego Souza, que tem essa característica de armação também. Jogaram junto no Palmeiras, assim, 2009, né, 2008. É, o Luxemburgo hoje tem as limitações dele, mas ninguém pode negar que ele é um baita treinador. Talvez esse foi o último trabalho bom dele em 2000, no Palmeiras. Pra mim, nos dois ali, eu acho que se fosse pra alguém voltar pra marcar, o Camilo tem um pouco mais de característica. O Montijo não tem muito cara de que volta muito, né? É, o que tem acontecido nos últimos jogos. O Camilo tem se sacrificado um pouco mais, recuado, até para ajudar a saída de jogo, e o Montilho ficou com mais liberdade para jogar e servir os atacantes. Botafogo, que é incrível, né? Parece que é predestinado à dificuldade, pegou um grupo dificílimo, Atlético Nacional, o último campeão da Libertadores, Estudiantes, que é um time renomado, inclusive conta com o retorno do Verón. 70 anos. O retorno do Verón. Será que ainda joga? Ah, tá novo ainda. Presidente. Ele é presidente do time. Foi uma promessa, né? Ele disse que se o time classificasse para Libertadores, ele ia jogar. Aliás, ele recebeu uma camiseta do Flamengo hoje. Ele é um rival do 2. Provocação. Né? Alfinetada do Flamengo. Não, o Verón em alto nível, aqui todo mundo acha que viu ele jogando na final contra o Cruzeiro em 2009, ele arrebentava. Então. Jogador muito acima da média. Mas esperemos que o Botafogo enfrente o Estudiantes com muita força de vontade e ganhe deles. Ah, fazer uma pergunta aqui. Depois de saber desse grupo do Botafogo, vocês estão confiantes com o Botafogo? Vocês acham que ele passa? Sim, ele teve dificuldade já com o Colo-Colo e Olímpia. Claro, são grandes clubes com muita história, mas que não vem tão bem hoje, né? E vou completar aqui o resto dos adversários. É Atlético Nacional, Estudiantes e o Barcelona de Guayaquil, que é o atual campeão do Equador. Ufa, achei que era então, se fosse, meu Deus, hein? Não, olha, eu acho que o Atlético Nacional tá em reconstrução, perdeu vários jogadores pro cenário brasileiro. O Estudiantes é assim, o time argentino é muito acostumado para jogar Libertadores, vai ser com certeza um confronto muito difícil, mas o Botafogo tem que fazer o resultado em casa. Já vendeu até domingo 25 mil ingressos para a partida, com certeza o estádio Nilton Santos vai estar lotado. E Botafogo precisa pontuar em casa, como fez nos últimos confrontos. Conseguiu ganhar em casa do Colo-Colo e do Olímpia. Aliás, o estádio Nilton Santos está bem arrumado, está bem bonito. A torcida do Botafogo tem comparecido e tem feito uma festa muito bonita lá. É o que as pessoas falam, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Que... Nossa, exatamente isso. Então, o Botafogo, é, cara, é um clube especial. E eu acho que eu torço muito e eu tenho certeza que tem qualidade sim e vai sair desse grupo pra ser um dos representantes brasileiros na Libertadores. Quem não gosta do Fogão, né, Tarek? Vamos combinar. E outra... E vai passar. Vai passar porque tem raça. Pode passar em segundo, no último jogo sofrido. Por favor, não infarte, tá? Gostamos de você. Mas Fogão vai passar e com esse meio campo vai ajudar muito. Se calma, eu tiver com voz amanhã, eu entro aqui na transmissão pra dar os últimos recados diretamente do estádio. Eu acho que é até engraçado, né? Como o Botafogo, depois que caiu pela segunda vez, ele conseguiu ter um carinho do brasileiro. E é meio estranho isso, porque é o time do Rio, uma capital, né? Um time gigante. Sim, e conseguiu ter um carinho. Coisa que o Vasco, que caiu também muito agora, não tem esse carinho. Só não liga muito. Tem, mas talvez eu acho que esse carinho que as pessoas não tenham é por causa do Eurico Miranda. Talvez também. Pode ser poder por isso. Chefão. Ele queria o respeito, voltou, tudo, ser imponente. Eu acho que você tem que saber a hora que você faz as coisas. Por exemplo, você caiu, calma, pé no chão, volta. Entendeu? É que o Vasco, o Botafogo é um time muito limpo. É um time que sempre trabalhou bem, nunca se envolveu em história de corrupção. O Botafogo, inclusive, ano passado fez um baita brasileiro, né? Foi até isso que chamou, né, o pessoal pra gostar mais dele, né? E até vou perguntar a opinião de vocês aqui na bancada. O que vocês acham do Sassá? Que é um jogador que foi afastado por indisciplina do Botafogo por um tempo. Quando o Botafogo passou pra próxima fase, teve o aval do treinador pra retornar ao elenco. E ainda tá com uma renovação de contrato pendente. Não fecharam com o jogador. O que vocês acham do Sassá? O Sassá é um centroavante rápido, que ele consegue jogar tanto aberto quanto centroavante. Eu gosto do jogador. Se ele não tiver os problemas extra-campo, eu acho que se o Botafogo tivesse negociado ele com o Palmeiras, como surgiu na imprensa, que ele negociaria Alexandre pelo Sassá, eu acho que seria um erro. Porque o Sassá é um jogador que pode ter um mercado futuro ainda, porque ele é um bom jogador. Ele só tem um problema extra-campo que... Quantos jogadores no Rio de Janeiro já não passaram isso e superaram? O Sassá é um caso engraçado, né? Porque num clube tão grande como o Botafogo, com tanta história, tantos ídolos, né? Ele, às vezes, ele quer aparecer mais que o clube. E não é hora, Sassá. Sabe? Põe o pé no chão, faz aquilo, aparece, vem pro futebol primeiro, depois você desfruta disso, né? Eu acho que ele é um bom atacante, ele jogou muito ano passado. É, teve esse problema extra-campo, postava umas fotos segurando uma quantidade pequena de dinheiro, essas coisas. Pequena? É, todo carioca faz isso, né? É, mas ele tem seu valor sim. Acho que foi muito bom o Botafogo ter afastado ele um pouco, foi pra ele refletir e pensar. E acho que se ele voltar comprometido como ele tava antes, ele tem tudo pra voltar muito bem e ter espaço no time atual. Eu quero uma resposta seca de todo mundo agora. Vitor, quanto jogo? 2-0 Botafogo. Tarek? 3-0. Vitor? 2-1 Botafogo. Gabriel? 2-0 também. 1-0 Botafogo. É, a gente falou bastante de Libertadores, falou bastante do Fogão e agora a gente vai pra Europa. Vamos falar de Champions League. É, o Leicester vai ter o jogo de volta contra o Sevilla, hein? Quem torceu pro Leicester ano passado pra ganhar a Premier League, vai torcer de novo esse ano pro Leicester ganhar o Sevilla, Vitor? Ah, eu torci pro Leicester e vou torcer de novo, apesar de eu achar que é muito difícil. Porque o Sevilla tá com o time cada vez se arrumando mais, né? O Sampaoli tá virando ídolo lá. Saiu do ônibus, foi ovacionado pela torcida. Assim, o Leicester precisa de um gol. O time voltou a jogar depois que o Ranieri saiu, né? Parece que eles deram uma abrasileirada lá. Derrubaram o técnico e voltaram a jogar. Injustiça, né, meu? Ah, o cara ganha o campeonato com o Leicester, né? Só quem tá lá sabe, né? Que passa lá dentro, né? Ele fez um milagre no Leicester, né? Sim. Mas o resultado é possível. Sim, possível. 1-0, claro. Mas é aquilo. Se o Sevilla não fizer gol, é possível. Agora, se o Sevilla fizer um gol, já complica muito. Porque o Sevilla amassou. O Schmeichel pegou muito no jogo da Espanha. Tem que vir na Inglaterra, né? Eu acho que a grande chance do time inglês é exatamente a ausência do Ganso, né? Já que o Ganso não vai jogar, com certeza a chance do Leicester aumenta. Aí acho que se ele jogasse. Se ele jogasse, aumentava. Isso é reforço pro Sevilla. Ganso é um jogador acima da média, pessoal. Não falem assim dele. Qual média? Acima da média? Qual média? Que média que você dá, Andrei? Ah, o Ganso é aquele se autorrotula um jogador acima da média. Acima de 3 né? Tá muito, hein, Gabriel? Mas vocês não tá queriam muito. O Ganso no time de vocês aqui não, no Brasil? Não, nem ferrando. Não? Cara, obrigado. Só de graça. Obrigado, obrigado. Só de graça. O Ganso joga muita bola. Mas você eu quer, também, mas eu também não queria. Ah, tá. O time tá bem servido de jogador. Gosto mais longe. E o Leicester, ele tava, né, muito mal no campeonato inglês. E na Liga dos Campeões, ele venceu, acho que praticamente todos os jogos e venceu bem. E pior que tem jogadores bons. Só que o Sevilla tem Nassi, tem Vieto, o Ganso, né? Agora foi meio irônico. Tá? Mariano tá jogando muita bola, Mariano pelo lateral bem. Direito. Acho e que o Vetic tá jogando bem, o Iborra. Ó, é um bom time. Eu acredito até que o Mariano merece uma vaga já na seleção, no lugar do Fagner. Okay. É, o Fagner tá na seleção Sim. por confiança do Tite. Assim, pelo que ele fez em... É, deixa o Fagner 2015, no Corinthians, 2015. Né, gente? Vamos combinar, né? Por quê? Descanso, menino. Por quê? Por que você quer Fagner no Corinthians? Ah, porque meu time precisa de um lateral direito bom, ele né? já revelou, já. Já revelou, já. É. Que, é, já faz que dois bom. Programas. Já é a terceira vez que ele fala o time dele. Não. É a segunda mesmo. E eu acho que o Sevilla ganha. É, o Leicester também tem um baita time. Mahrez no lado direito, o Vardy na frente. Só esses, né, também. Ah, não. O Schmeichel é um bom jogador. A zaga do Morgan tem é um bom Mussa. Jogador. Mas Mussa? O que aquele menino corre. Mas eu ah, eu tá. Acho. Não é o Doce, não. Tem um volante não. novo agora, né? Esqueci o nome dele, que substituiu o Kanté. Eu sei qual que é, esqueci o nome. Joga também. Muita bola Mendy. Também. Mendy. Joga Mendy. Muita bola Mas também. Mas não compara. Eu ia falar desse jogador, Kanté. Kanté, que é o melhor jogador da Premier League. Tem o Drinkwater também, sensacional. Né? Sensacional. Excelente sobrenome. Assim, ele fazia o papel sujo, né? Pro pessoal ir lá na frente fazer os gols, tudo, dava cada lançamento. Inclusive, Kanté que fez o gol da... Do Chelsea? Tava 1-0 pro Chelsea, né, até o momento. Ô, será louco. Que foi 1-0? Chelsea United 1-0, Kanté que não faz gol, quase. Que pena, né? Se mostrando. Ele é monstro, ele Decepção. É um cara que... Cara, você vai passar por ele, você vai ter muita dificuldade. Se não me engano, já é o segundo gol dele contra o United. É verdade. Foi 4-0 pro Chelsea. No... Coitado do Ibra. Eu quero pedir o placar pra vocês. Gabriel. Leicester e Sevilla. Eu vou de 1-1. Vitor. Eu vou de 2-1 porque eu quero ver pênaltis, né? Quem não quer? Tarek. Tô com o Vitor, pênalti sempre. 3-1 Sevilla. Eu acho que vai ser 2-1 Leicester e nos pênaltis Schmeichel vai brilhar. Vocês gostam de emoção, né? Adoro. Quando não é meu time, né? Eu adoro. Não é nosso time? Agora vamos trocar de time na Europa. Vamos falar da Juve. A Juve ganhou de 2-0 o primeiro jogo contra o Porto. Já matou o confronto? Não. Não matou o confronto? Pra mim matou. Pra mim matou porque tá sem o Alex Telles, que foi expulso e não vai jogar. Ele só tem o Adrian Silva, que no meu ver que é o melhor jogador do Porto, mas de resto o time é um pouco fraco. Tem o Felipe, que é o bom, né? Que é um bom zagueiro. O Casillas tá jogando bem, até pela idade. Só que, tirando o Adrian Silva, quase ninguém salva. E a Juventus tem um timaço, cara. Aquele de bala. Aquele menino joga muito. A seleção na certa. Higuaín, que eu particularmente não gosto dele, mas tá jogando bem. Higuaín porque é argentino. 5 anos que o Higuaín joga só muito. Só porque é argentino. Não, é porque... Também. É porque... É por culpa dele, a Argentina não ganhou 3 títulos, né? Então, tem que colocar um pouquinho de culpa. Aí tem Pjanic, que joga bem, Marquinhos e o Khedira, que é péssimo, mas tá lá também, né? A Juventus combinar. É uma potência gigantesca, né? É até chato um pouco ver o campeonato italiano, porque os caras não têm competição. A Inter tentou montar um time, tá caindo. É médio, né? É médio. A Roma, que tenta, mas não consegue muito. E o Milan tem um time muito péssimo. A Roma vai nas costas do Nainggolan essa temporada, né? O Nainggolan que tá fazendo gol atrás de e gol. E talvez saia, né, no final, porque na transferência, quem não vai querer ele no Exato. Time, né? Mas a Juventus tem... Eu acho que a Juventus vai levar também, mas... Sei lá, às vezes a gente tem um cavalo paraguaio que aparece, sei lá, uma zebrinha. E o Porto tem jogado bem. O Campeonato Português, eles jogam muito bem. Tem aquele brasileiro que eu juro que eu não sei o nome. Mas é que é o novo Hulk. Eu sei Hulk, quem é que vocês estão falando. Que eles falam, novo é Hulk. Que o nome dele é difícil. É. É um brasileiro, né, que tá jogando muita bola. Acho que fez Às 13 pode fazer jogos, diferença. 11 gols. É que o campeonato português também, pra eles, é só eles, Benfica e Sporting. Isso é uma coisa que acontece há muito, muito tempo. Tipo, não é de hoje que é o clube português chega e oitavas de final, nada. É porque a diferença é muito grande, né? Assim, o futebol português na Europa não tem muito espaço. Ele é quase um celeiro de jogadores, né? Quase uma universidade. Para os jogadores passarem ali, aprenderem um pouco sobre a Europa. É uma graduação, né? Sim, não dá para comparar. O Juventus passa, assim, eu posso ter que ir mas passa e pra fácil. Mim passa fácil. 3-0 no mínimo. Eu tô também com os amigos, eu acho que a velha senhora avança com certeza. O time da Juventus é muito bom, né? Sim, é assim, tá ganhando direto lá na Itália. Tá, assim, pra mim, vai ser um novo Lyon. Do mesmo jeito que o Lyon, com o Juninho Pernambucano, ganhou 7 títulos. Né? 7. Acho que foi 8. 8? É, acho que sim. 8 foi anos seguidos. Foi 8. Ganhou tudo isso seguido com... Na França, pra mim, a Juventus vai colocar uma hegemonia dessa, se não maior, né? Porque não para de crescer. E joga bonito também, né? O time, time joga muito incrível. Bem arrumado. E com aqueles três zagueiros que são considerados lerdos, né? Que é o Bonucci, o Chiellini e o Barzagli. E o Buffon, pela idade dele, tá pegando tudo, aquele cara. E ele precisa do título, que é o único título que ele não tem. Ele não vai deixar escapar esse jogo contra o Porto. Os que sistema defensivo, hein? Esses Buffon três zagueiros, esse goleiro. Quanto mais velho ele fica, melhor o cara fica. É que nem o uísque, né? Buffon, que na minha opinião é o melhor goleiro da história do futebol. Eu não consigo ver outro. Da história? Da história. Eu coloco ele o melhor goleiro da história do futebol. Tá lá em cima. A gente ficou devendo o nome do atacante do Porto, é Francisco Soares. Isso aí não é difícil, gente. 26 anos. É o novo Hulk. Eu conheço o novo Hulk. Novo Hulk é um elogio pra ele? Tem certeza disso? É, porque o Hulk tá na China agora, né? É. Se o Hulk vem pro Brasil, eu não aposto em menos que 35 gols mas pra eu ele acho que por temporada. O Hulk tá na China porque quer. Juro, eu acho que o Hulk aqui no Brasil, ele ia ser melhor que qualquer outro jogador. É, o Hulk tá na China porque quer. Ele quer dinheiro. É pra ganhar dinheiro lá, é igual né? Quer, né? O Witzel. Aquele joga bem. Joga aquele muito. Volante, joga tinha muito. Interesse da Juve. Pra quê, né? Ele não quis ir pra China ganhar dinheiro. Aí fica lá com o Kedira. Vai culpar mesmo. Ele? Eu não culpo ele. Agora, vocês acham que o Dybala sai nessa temporada ou ele fica mais tempo? Eu acho que se o Real Madrid vier bem forte, talvez leve. Não, porque tem Benzema, tem Morata, e se um sair, vai outro. Acho que o Morata sai, que ele não tá muito feliz. Ele vai pra Juventus também. E acho que se o Real Madrid quiser, ele leva o Dybala. Então vamos dar o placar do jogo, Gabriel? Vamos lá, acho que 3-0 Juventus. Vitor? 3-0, vou com ele. Tarek? Ah, 2-0. Vitor? 3-0 Juventus. Eu vou de 3-0 Juventus. Vamos dar o placar. Diferente. Vamos dar o placar dos outros jogos rapidinho também? Mônaco e City. Isso aí foi jogão primeiro. Esse jogo é na França, né? Acho que 2-1, Mônaco. 2-2. 2-1, Mônaco também. 3-2, Mônaco. 2-1, Mônaco. É, agora, Bayern de Leverkusen, Atlético de Madrid? 1-0, Atlético. 1-0, para de falar isso. 2-0, Atlético. 3-1, Atlético. 2-0, Atlético. É, pessoal, demos nossos placares e agora tudo que é bom chega ao fim. Gabriel Grigoli, boa noite, obrigado. Bom, boa noite, Andrei. Boa noite a nós, meus companheiros de bancada. Valeu pelo programa de hoje. Queria antes mandar um abraço especial pro meu amigo Caio, que acompanha a gente sempre. Ele achava que o programa era ao vivo, não está gravando. Quem sabe um ao vivo. E um beijo especial pra minha garota, Gi. Um beijão. Vitor Santos, boa noite. Boa noite, Andrei. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite pra você, ouvinte. Queria agradecer de novo, mais uma oportunidade, né, que tá aqui. E reforçar um abraço pra nossa professora Lenise. Que isso. Beijo, professor. Puxa saco da professora. Quer ganhar nota, né? Tá querendo nota, né? Boa noite, Tarek Elzen. Boa noite, Andrei. Boa noite a todos os amigos da bancada e ouvintes da Rádio Mackenzie. Eu vou mandar aqui um abraço especial pro meu pai, que na hora que ele estiver ouvindo o programa, ele já vai estar sabendo que eu vou pro Rio, mas ainda não tá sabendo. Né? Um abraço pro meu pai. Boa noite, Vitor Correia. Boa noite, Andrei. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, você, querido ouvinte. E eu quero mandar um Eu Te Amo para meu pai, porque ficou com ciúmes, né, que eu mandei no Dia das Mulheres pra minha mãe. Então, te amo, pai. É isso aí, pessoal. Eu quero dizer boa noite pro ouvinte. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, bancada. Quero agradecer ao Nicolas Montini pela produção. Quero agradecer ao Doni Parucci pela técnica. Uma boa noite pra você e fui! Rádio Mackenzie.